Abrem a porta da rua e agora já se ouve o saco das compras a bater contra o elevador. A cena é uma correção de provas com violino. A folha de loureiro diz que também estremece. E na sala já é tarde para ouvir mais livros a cair. No bairro onde vivo há uma luz após o jantar e o vento a passar entre as 7 e as 9 horas, talvez um pouco mais. Chegam versos e um anjo desce com as coisas. Desce com vagar seu lume ao ermo chão. Vem a noite, senhora e sombra, e com ela vai ruindo a folhagem no breve terraço. Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo. Esta semana cumprimos a edição número 97 e o que é que temos reservado para hoje, António? Boa noite. Esta semana temos uma entrevista com o autor natural de Braga, José Miguel Braga, de seu nome, onde nos falará como criador de pequenos textos ficcionais, pode dizer-se, à volta do conto, uma obra de dramaturgia e dos seus últimos livros de criação poética, Arquipélago de Sombras, Lição de Desenho no Orfanato, em colaboração com Alberto Peixoto, um pintor bracarense, que merece a nossa maior atenção. E teremos também no final do programa Leitura de Lápis Mínimo, um grande livro, edição 2008, de Ana Marques Gastão, uma edição Oceanos. Boa noite, bom programa e melhores leituras. José Miguel Braga nasceu na cidade de Braga em 1957. Depois dos estudos, partiu para a França, onde permaneceu alguns anos. Desde pequeno, interessou-se pela música e pela literatura, devido ao ambiente em que vivia. O teatro começou mais tarde, aos 20 anos. É professor, publicou em edição de autor Imagens do Rio, de 1987, O Murmúrio das Coisas, 1991, Linha Mágica, de 1994, e mais recentemente, Arquipélago de Sombras, em 2004, e Lição de Desenho no Orfanato, de 2008. José Miguel, obrigado por ter aceito o convite do Boa Livros com noite. Rumo. Como é que é isto que surge, esta vontade de. É um percurso consciente, como é evidente, mas há aqui, pelo menos penso eu, um dispersar desta criatividade literária. Por um lado, concentras o teu trabalho num exercício que se chama o teatro, a construção, e já lá iremos mais tarde a esta conversa sobre este campo, e também sentes a vontade e a necessidade de descrever aquilo que eu designei anteriormente como o conto. Não, percebe-se que é uma narrativa curta, porque dizes e situas espaços e tempos e lugares que são dos teus afetos e, eventualmente, da tua construção como sujeito cultural e interventivo num espaço e num momento que é aquele onde tu atuas, eventualmente. Mas, por outro lado, também se percebe que essa narrativa curta, por muito concisa e contida, transporta um labor muito consciente e um trabalhar consciente sob a palavra. O que pensas, eventualmente, desta primeira minha leitura que fiz de algum trabalho que tive acesso? Bom, há as coisas que escrevi, as que estou a escrever e as que ainda não escrevi. É verdade que esse registro ou essa aparência de dispersão, não é aparência, é real, mas pode ter um sentido. Na minha vida tem todo sentido, porque tem sido justamente isso, uma dispersão. Por coisas de que gosto e por coisas, que me apaixono. A dispersão, um pouco como no cosmos, não é? Pode dar origem a um novo processo de concentração ou de unificação, que não deixa de conduzir ao processo final, à morte, à extinção. Mas concordo fundamentalmente com o que dizes. Por outro lado, a dispersão na criação literária, o caráter um pouco iterativo, se quisermos, a narrativa curta, a dispersão, volta à palavra, por géneros e formas diferentes, é perfeitamente coerente com a maneira como tenho vivido. Separada em mim, que não é propriamente uma separação, mas provavelmente um casamento, entre o ensino, por um lado, e o estudo, a investigação, o teatro e também o seu estudo, a investigação e a criação literária. De qualquer modo, na criação literária eu situaria ou detectaria, digamos assim, duas ou três fases diferentes na minha vida. E, sem estar a interromper o raciocínio, essas fases pressupõem, eventualmente, digo eu, vamos lá, o despertar e o espanto para isso que é o trabalho sobre a palavra, por um lado, o trabalho inicial, a segunda fase e o segundo momento, eventualmente, a percepção de qual a construção literária mais condizente à tua forma como sujeito construtor de uns símbolos para o mundo, e a terceira fase, percebe-se pelos últimos trabalhos, que há uma necessidade afirmativa da tua parte de enverdar, por um lado, o campo poético e, por outro lado, aquilo que também vulgarmente se designa a prosa poética com um cariz poético. É este trabalho sobre a valoração da palavra como um sentido para o mundo que, de facto, te faz começar a afunilar o teu universo de sujeito construtor de sentidos para este rumo e com um farol, eventualmente, que tu dizes, que é a percepção da... Como aconteceu a muitos outros da minha geração, eu comecei muito cedo a tirar palavras para o papel, digamos assim. O único sobre isso eu poderia eventualmente procurar na minha memória, não tenho propriamente um arquivo de tipo documental, histórico, ou historiográfico, mas procurar na minha memória as razões que me levaram à escrita, mas isso é um exercício absolutamente desinteressante. Normalmente as coisas acontecem porque vivemos rodeados de livros, porque alguém nos influencia, às vezes é um acaso, e a minha memória leva-me aos 14 anos, comecei aí. E escrevi de facto sempre, em algumas fases da minha vida muito intensamente, noutras menos, mas nunca me afastei no essencial da literatura. Mas também nunca me considerei, nunca me levei muito a sério. Muito sinceramente, nunca me levei muito a sério como escritor, embora em algum espaço recuado que eu não identificava muito bem, acreditasse que a palavra era qualquer coisa de consubstancial e que o poético era físico ao mesmo tempo, era essencial, me alimentava, e que eu, como disse o Rilke na célebre carta ao jovem poeta, provavelmente não poderia viver sem a caneta na mão. As coisas foram evoluindo e eu dou por mim muito mais tarde, já para além da meia-idade quase, relacionar-me com a escrita hoje como sonhei um dia, ou seja, de uma forma de facto muito mais intensa, mais produtiva. Eu diria hoje, atrevo-me a dizer que passo bastante tempo a escrever, escrevo bastante, coisa que eu não fazia porque não tinha tempo, porque não tinha vontade, porque não tinha condições, porque não tinha certezas, porque não me era possível, e de repente isso aconteceu, e aconteceu há muito pouco tempo. No entanto, há uma ligação, há um correr de águas, um ribeirinho, se quisermos, que nasceu há muito tempo, e que agora me traz essa vontade, esse tempo de escrita que me é absolutamente natural, para o qual não me esforço muito. mas que me acontece. Uma das coisas que às vezes costuma-se sempre introduzir neste tipo de abordagens a este, também a este tipo de trabalho, pronto, são as questões de tipo teórico, se quisermos. Uma das sensações com que se fica é, pelo menos com alguma consciência na análise a este, que é o teu trabalho, que eu tive a possibilidade de ler, é um bocado aquilo que poderá eventualmente surgir, como tu citaste aí o Rilke, mas provavelmente advindo de uma geração de poetas franceses, como o Baudelaire e o Verlaine e algum outro, como o Rimbaud, que é uma espécie de uma consciência sobre a rêverie, eventualmente. Percebe-se em algum deste teu trabalho que, de facto, há por aí, pelo menos, de uma forma mais ou menos consciente, penso eu, é a minha consciência de leitor sobre o trabalho que objetivamente está aqui, que me leva eventualmente a tentar balizar por aqui, por este tipo de noção. Eventualmente partilhas, não partilhas, pensas que é desajustado eventualmente este tipo de leitura que eu estou a fazer? Não é nada desajustado, pelo contrário. Aliás, é uma honra poder, de algum modo, ou a propósito das poucas coisas que eu publiquei, lembrar Baudelaire, absolutamente. As Flores do Mal, a Flor de Mar, o Spring de Paris, principalmente, fundamentalmente, mas também Rimbaud, claro. Ainda outro dia tive a curiosidade de reler pela quarta ou quinta vez, porque aí é profundamente poético também, uma notazinha biográfica muito bem escrita em francês sobre a vida de Rimbaud, porque a vida dele é de facto uma coisa absolutamente extraordinária. E percebe-se muito bem aquilo que é de facto importante em poesia, a separação que há entre o viver, num certo sentido, o viver humano, as relações pessoais e sociais, e depois a criação poética, a questão estética. Mas no caso de Rimbaud há ali um fenómeno absolutamente extraordinário, e Mallarmé também, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. Há aqui um triângulo que eu considero que é fundamental no surgimento, no advir da criação poética moderna e contemporânea. Embora eu tenha um lugar guardado no meu decor, na minha memória e coração, se quisermos, para a pessoa e para alguns poetas de língua portuguesa. Contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre as ruínas, meu peito feito campo de batalha, cada alvorada que me ensinas, ouro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues esta mão no turvalinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. saber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei que essa coisa é que é linda. Há um trabalho que foi publicado nos finais já de 2007 e penso como consequência também de um trabalho teórico do fundamental e muito importante para quem gosta de perceber e entender estas questões da poesia, que é o livro Os Dois Crepúsculos, do Joaquim Manuel Magalhães, em que de facto a poesia, para além de ser um trabalho sobre a palavra, é o levantamento de uma espécie, vamos lá, poderei eu dizê-lo, de uma certa raízes. Aquilo que é aquela nossa ligação, eventualmente, à exterioridade, àquilo que está para além de nós. E, portanto, muito deste trabalho não é um campo de batalha ideológico, como foi também muito da questão teórica dos anos 60, à volta do que era a literatura e o papel da literatura e da poesia, mas, de facto, eu penso que muito do teu registro e desta construção do teu trabalho tem muito a ver exatamente com a noção e a consciência... Com a desocultação. Exatamente. Dessas raízes, o mostrar, eventualmente... Partamos do... Bom, é a questão de Aristóteles, provavelmente... Exato, claro. Vem de tempos anteriores, e poderia começar pelo velho problema, a arte imita a natureza. Bom, e a partir daí uma segunda questão, que possibilidade tenho eu, enquanto falante, enquanto alguém que possui um poder imenso que lhe é dado pela linguagem, possibilidade tenho eu de entender a realidade? Isto já para não levantar a questão de um livro célebre, que era A Realidade é Real, interrogação. Até que ponto, quando falo do real, falo de todo o real? Até que ponto tenho eu possibilidades, através da palavra, de estabelecer uma relação direta com o real ou essa suposição de realidade? O que é a linguagem? Que poder é esse que está em nós? O que é a metáfora e qual o seu poder argumentativo? Uma questão da nova retórica, colocada agora pela nova retórica. A poesia desoculta? Estou convencido que sim. Não tenho necessariamente consciência de quem diz isso por mim. Como diria a pessoa, sim, oculta claro. A mão, colora alguém em mim. Na criação poética... Há como que um acesso a um espaço que é necessariamente um espaço em mim e um espaço de mim na relação com o outro e na relação com o espaço, de que eu não tenho absoluta consciência. Há uma passagem para uma outra língua que se constrói com os signos, mas que se constrói através de relações por vezes estranhas ou absolutamente estranhas, através de dinâmicas difíceis de definir, através de processos e energias incontroláveis. Que relação há entre isso que se produz, isso que acontece, isso que se escreve e o mundo que nos cerca e a realidade? Tem que haver. O mundo é só um e a realidade é só uma na sua multiplicidade. Agora, eu não posso partir do princípio, de facto, que aquilo sobre que eu escrevo tenta definir aquele objeto, aquela situação, aquela pessoa. Não, a questão hoje não é essa. A questão, sinto, E tento perceber o fenómeno, embora para mim não seja fundamental perceber o fenómeno para mim é fundamental viver esta experiência, viver a escrita, deixar que as palavras aconteçam. Depois é um processo meio a dormir, meio acordado, meio vivo, meio sonâmbulo, entre um aqui e um além de construção e de reconstrução de texto, até encontrar uma espécie de apuro de forma que é fundamentalmente musical e rítmica e que, sobretudo, não é ideológica. Claro, claro. Mas eu digo isto porque, tirando o caso que não é extemporâneo, mas pronto, que é o Auto da Senhora dos Milagres, que é uma peça à la Gil Vicente, passa também a expressão, o relembrar um tempo e uma espécie de uma memória, e não é impunemente que eu introduzo aqui o conceito de memória. Se fizermos um trabalho de levantamento de tudo aquilo que eu li, há determinado tipo de signos, símbolos, o artefacto, a peça e o utensílio do trabalho, que é extraordinariamente recorrente no teu trabalho. A saber, o tempo, a memória. Como tu disseste, há exemplos flagrantes disto, como por exemplo a fotografia, o velho e a fotografia, pressupõe exatamente aqui um jogo de uma velhice, um tempo em que se tudo esvai, tudo se esgota, mas por outro lado a retenção desse tempo e dessa vivência que é a fotografia, o relembrar. Depois aparece constantemente memórias do género a Lei de Frank, que faz transportar para uma criatura que chama, há aqui um jogo fonético e eventualmente Frank Franz, Frank Kafka. Portanto, há todo aqui um trabalho latente e implícito, quer queira, quer não, que de facto leva a este tipo de ideia. Há o jardim, que é um espaço do lúdico, do gozo e do prazer. Por um lado, mas o jardim também, aquele sítio, aquele espaço e aquele momento de uma memória de ingenuidade e de pulsão, vamos lá, de uma libertação dos sentires. Tens num dos livros também, que é O Arquipélago de Sombras, exatamente os olhos, o campo, as flores. Portanto, isto tudo, quer se queira, quer não, transportam-nos sempre, por um lado, para uma memória. E para uma memória de registro fotográfico, de um registro, se quisermos, pictórico, que nos lembra eventualmente a construção exatamente de um sentido para um mundo que é aquele nosso mundo. Passa por aqui, eventualmente, esta minha leitura, poderá passar. Até que ponto é que é permissível, se quiseres, este tipo de interpretação que eu É a faço? mnemósina, a mãe das musas. O regresso a essa fonte primordial pode começar por ser pretexto. Foi o caso no, na construção desse pequeno conto, O Velho e a Fotografia. Eu sei como é que o conto começou e sei qual a razão concreta, o Claro, facto que está na minha memória, que despoletou o conto, não tem qualquer interesse. Mas foi a partir de um saber que eu tinha, de algo acontecido, que surgiu todo esse texto. Entre o ponto de partida, o facto e o que depois aparece escrito, já pouco ou Sim. nada deixa de haver relação, ou há uma relação muito, muito diluída, Mas o que eu quero dizer é que há a presença de uma determinada simbologia que é constante, desde o início. Há uma presença constante da memória na minha vida. As coisas para que olho doem-me. A realidade magoa, os objetos, os cheiros, os ruídos, os sons, a densidade, os volumes, tocam-me profundamente. Há uma espécie de energia dos lugares, de lugares habitáveis, outros não. Uhum. Por exemplo, esses lugares que funcionam sempre como âncoras e para um registro e uma construção do mundo, por exemplo, na lição de desenho no orfanato, servindo-nos exatamente deste tipo de questão e abordagem, há um jogo também, que é um jogo de simbologia, que é a cor, um caminho e dor. Há este contraponto em que os versos, por exemplo, na página 35, os versos arrastam sempre um silêncio. Um silêncio que é, eventualmente, uma necessidade de uma libertação de uma matéria que é, vamos lá, o espartilho para um sentido que se pretende dar às coisas. É um silêncio no orfanato, é um silêncio do... Não... Panóptico, eventualmente, sim, panóptico, retomando para... Como diz o Amadeu Santos na introdução. Exatamente. Do não dito, da obscuridade, da dor, de uma memória, lá está, que regressa sempre a um antes de si mesma, a um antes da factualidade, da historicidade, da minha própria existência. Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone, et bayonne, mon ennui. Black trombone, monotone, autochtone de la nuit. Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit. Black trombone, monotone, elle se donne à demi nu, frissonne, déraisonne, m'empoisonne, m'envahit. Black trombone, monotone, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini. Isto leva, de facto, à presença constante da Senhora da Noite, de uma certa sombra. Esta sombra, depois arrastada com a folhagem, pressupõe exatamente um certo mundo de uma certa compenetração e, vamos lá, de uma existência fugidia desta presença de um mundo que é, nos escorrega como a água por entre os dedos, eventualmente como este poema, que é um dos grandes poemas que para reinício da rentrée, tive a possibilidade, que eu não conhecia, de ler, e de facto penso que é essa questão da própria árvore que se desprende de um certo viço, eventualmente passa por aqui também este teu registro simbólico da construção do mundo. Eu preferia que essa árvore se desenraizasse completamente e levantasse voo. Uhum. E em seu lugar nascesse um pouco por todo o lado, sobretudo aqui em Braga, o rizoma de que falou Deleuze, o Guattari, ou de que falam os dois, que nos transformássemos na cidade rizomática que é Amsterdã. Exatamente. Eles dizem. Essa noite de que eu falo, a noite é uma obsessão, de facto, em quase tudo o que eu escrevo. Há provavelmente aí um caráter de repetição retórica, de obsessão, de para já é um conjunto, é uma sequência sonora de que eu gosto. Eu nem sequer sou um noctívago. É verdade que não me deito muito cedo, mas não tem muito biográfica essa noite, ou mesmo nada. Essa noite é a noite do mundo, do que fala o Hegel, e que dá origem, aliás, a um belo livro de ensaios do professor Eduardo Prado Coelho, A Noite do Mundo. Essa noite do mundo, fundamentalmente, é essa invisibilidade das coisas, é esse não saber, é essa procura, é o questionamento, é a tentativa de descoberta, é a criação de imagens. De repente, quando nos acontece um verso, quando nos acontece um poema, temos a sensação de ter acrescentado uma pequenina coisa, talvez do tamanho de uma poeira, mas é qualquer coisa que se acrescenta ao real, ou a esse real que não é exatamente real, que é invisível, mas que passa a integrar o espaço-tempo. E aí tem-se uma sensação de ter deixado de sair algo de nós, que estava em nós, mas não se trata de... Mas isso não nos permite estabelecer com os outros nenhuma relação de poder. Pelo contrário, é um impoder absoluto, é um impoder, como diria o Blanchot, é um esvaziar, é um esvair-se. Uhum. Mas não deixa de ser um dar. Por isso, de facto, o outro é fundamental em todo o processo de criação. Mas a poesia vive, de facto, de símbolos, de vive. Vamos lá, a potenciação. La nature est un temple de vivant pilier semble parfois sortir de confuses paroles. Isto é de Baudelaire, não é? Os símbolos. Os símbolos. Há tenátipos que são a âncora de um certo caminhar poético. E eu penso que muito deste caminhar, destes blocos poéticos... Sabes, o tiro aos tordos é possível, o tiro aos símbolos é mais difícil. Porque a gente com os símbolos... Não, mas... Vou tomar nota dessa, o tiro aos símbolos. Pode dar para fazer uma brincadeira. Tiro aos símbolos. E para dizer o quê? Naquele sentido em que nós tenta-se perceber, de facto, aqueles tijolos, eventualmente, que são o edifício poético de um sujeito criador. E, portanto, melhor, pelo menos naquele sentido em que o caminho, mais ou menos, o desbravar desta floresta simbólica, que é, vamos lá, um humus perfeitamente indefinido. É clareira de que falava Heidegger, exatamente, não é? Heidegger, exatamente. Portanto, o tentar caminhar neste espaço leva-nos, ou pelo menos leva-me a mim, a tentar perceber, de facto, o teu edifício poético, até que ponto é que... Quais são os tijolos que constroem este edifício, não é? Eu ainda não sei muito bem. Esse poema, o Arquipélago de Sombras... Mas tens de concordar que o leitor tem direito depois... Ah, tem, pois claro. A partir do momento em que se publica... E é uma das questões básicas da comunicação. Da comunicação, bom, exatamente. Claro. À partida não é de todo, vamos lá... Vamos lá, desajustado o receptor, neste caso o leitor, eu colocar-me neste tipo de vamos lá, interpretante do daquilo. Esse poema é quase um acaso. Demorou 10 anos a escrever, aliás está indicado e foi dedicado a Maria Undina Braga, por quem tenho muita admiração. E é um acaso que resulta de uma doença, que aliás é outra questão. Interessante. Poderia perfeitamente nunca ter existido. Foi de repente. De facto, os textos estavam lá, dispersos, desorganizados. Isto depois foi um processo de reconstrução. O tal trabalho poético. O tal trabalho. Sim. O burilar. Há quem lhe chama oficina. Oficina, exatamente. Oficina no sentido latino, do termo, do trabalho. Trabalho do árduo. Do vencer a resistência, não é? Do esforço, o trabalho árduo. Do esforço. A lição de desenho no orfanato aconteceu nas circunstâncias em que já expliquei. Há textos anteriores que hoje estão fora do mercado, que não foram dados aos amigos, estão esgotados, digamos assim, em que eu não me revejo muito. Uhum. Eu diria que a haver poesia com que eu me identifique, ela começa de facto no Arquipélago de Sombras. Tenho outras coisas, entretanto, algumas inéditas para publicar, algumas provavelmente serão publicadas brevemente, outras em construção, mas eu não penso escrever muito mais do que meia dúzia de poemas, uhum. não. Alguns contos, uhum. A sequência de Frank, porque gostaria muito. Frank é um grande amigo, uhum. que me apareceu no meio de um ensaio, que há uns tempos atrás. E de facto essa sequência eu gostaria de terminar. E a verdade é que eu ando para aqui em chacadernos e não sei onde é que isto vai parar. De momento, eu penso que nós temos que admitir, e só é possível escrever nestas circunstâncias, que um dia, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, eu poderei ter que parar definitivamente ou durante um tempo e radicalmente de escrever. Portanto, eu acho que só se escreve, ou só se desenha, ou só se pinta, porque há uma energia, há uma coisa viva que está em evolução, há um vulcão. Mas isso é mais afirmativo. Não está calado. O que me permite dizer é a consciência fundamental de cada... Sim. Porque senão iríamos cair naquilo, e isso eu gostava que ficasse muito claro para mim próprio, antes de mais... Naquilo que, de uma forma, como ninguém disse até hoje, explicou o Paulo Celan. Uhum. Há muito poucos poemas. Portanto, há muito poucos poetas. Há muita contrafação. Nós só temos que escrever aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. E não mais. E provavelmente nós teremos alguns poemas para escrever, alguns textos para pôr cá fora. Alguns têm muitos textos. O Pessoa escreveu textos maravilhosos, centenas de textos fabulosos. Quase toda a poesia de Paul Celan, para não dizer toda, é extraordinária. Do Oderlin, uhum. e de tantos outros. Mas são muito poucos. Há muito poucos poemas e há muitas outras coisas em grande quantidade de que pessoalmente não preciso, que me perturbam, que me fazem mal. Eu não quero dizer que a poesia me faça propriamente bem, não é um remédio, é um acontecimento. Nel cielo di cenere a fondo, il giorno dentro l'onda, sull'orlo della sera, temo sparirmi anch'io nell'ombra. La notte che viene un'orchestra di lucciole e ginestre, rechi di brindisi e fuochi, vedo sempre solo, sempre a parte, abbandonato. Quanto più mi allontano, lei ritorna nella pena di una morna. E sull'amore che sento soffia caldo un lamento. Pensiero tuo dentro, nascosto nel buio e nel mare. Grido non più, immaginare ancora. Tanto qui c'è soltanto vento e parole di allora. Il vento della sera sarà che bagna e poi si asciuga. Che ricorda le voci, la carne che si scuote sarà la senza che mi innamora come mi innamoro. Tristezza che non viene da sole, non viene da ora. ma si nutre e si copre dei giorni passati in malauguro. Quando è sprecata la vita una volta, sprecata in ogni duro. E sull'amore che sento soffre a caldo un lamento e viene dal buio e dal mare. E quanto è grande la notte, il pensiero tuo dentro nascosto nel buio. Che torna nella festa di una morna. Arquipélago de sombras, ó árvore que cismais em prolongar-vos no suave enleio matinal. Ó robles, dizei do vosso tronco como vem crescente a flor e o miosótis da vossa companhia. Ainda agora te espremos, ó flor da rata. Dai a vossa esmola a quem perdeu na vida a sua cabeça metonímia do montado. Ai, como foi necessário cultivar o bom assento ó vinhos que jazeis subterrâneos. Ai, meu sentado e perpendicular eixo da gravidez, saio agora a correr pelo jardim recortado. Não posso. Estou sentada. Lição de desenho no orfanato. Lá fora amanhece e em novembro o frio é uma lâmina deixada pelo chão. Ao fim da manhã tudo será líquido e aragem outra vez. Mas o professor de geometria está só como um relógio e continuou a olhar o fundo de onde costuma vir a gente, a ver se passa alguém. Por momentos, pressente-se o movimento, mas como se o azul gelasse e as águas caíssem no céu, ecoam passos e mais nada. É chegada a hora, e para isso é necessário fazer o cinzento mais triste que há no grito da sombra e da memória. M atravessa todo este silêncio antes de regressar ao desenho, e sabe que ninguém pode assistir ao que vai pensar-se. A princípio, os cenários parecem vazios, mas logo aparecem as razões para cantar louvores à construção. Por acaso encontrei-te no chão da nossa casa, uma situação delicada, um pequeno golpe de asa, feitas as pontas apagadas, as luzes da ribalta, meu morto querido. Sinto a tua falta. Agora o mentir, nada de sério, um pequeno engano de quando em vez. Feitas as contas apagadas, as luzes da ribalta, meu morto querido, ninguém sente a tua falta. Uma ligeira indisposição, de acordo com o planeado. Se não insistires, serás perdoado. Feitas as apagadas as luzes da ribalta, meu morto querido, ninguém sente a tua falta. Adoro mentir, nada de sério, que não é as pontas apagadas, as luzes da ribalta, meu morto querido, ninguém sente a tua falta, meu morto querido. Ana Marques Gastão, Lápis Mínimo. No seu desejo de estar atenta, a minha voz situa-se muitas vezes fora do corpo. Diz-me que o espírito não está na linguagem. Corro para que o tédio seja engolido pela superfície do poema. Sonho que o mundo possa ser um dia um alfabeto escrito pela mão de Deus. O tédio, uma centopeia deslocando-se lentamente. Conservar a lembrança de um antes mais além. Assim se vence a condenação do tédio sem alimentar as mais baixas e excelsas teorias. O antídoto do tédio é o sonho, mas o remédio torna-se mais nefasto do que a doença. A severidade do tédio pode destruir, retornando plúmbio o desamor. O tempo corrige o inconsolável, mas o facto que o gerou persegue-nos. São irreparáveis os nossos atos. Não sei pensar sem a escrita. Ama-se como sem ela. Um amor deslumbrante, febril, glorioso, castigado. Deixamos de conhecer quem conhecemos e a escrita passa a ser não uma mão, mas duas, vazias. Necessitamos da moral quando nos falta o amor. O amor é-lhe anterior. Nem sempre se ama o que nos falta. Às vezes o que amamos falta-nos. Persistentes lilazes os do amor, jamais os de uma paz imperturbada, que o amor não seja cedido nem brando, mas caminho justo. Placenta. Disseram-me que provim da liquidez quando me deram lições de bem pensar e me concederam um nome. Não havia um outro direito a mim, apenas o vácuo, a voz que cala na fúria de dizer. A placenta protetora, o contrário da morte. Ela é perfeita e suave. Uma flor que a neve jamais cobrirá, leve e, no entanto, terrível. A intensidade escorrendo pelo peito como sangue coagulado. Saberei. O poema é vida interdita, suspeição maldita. Quarto. Eu sou um quarto. E sei que na extremidade de mim há outro quarto onde me falam de rosas depois do terror. Quarto finito infinito que plana acima da sua condição abrigada, tentando acelerar a marcha do tempo, recuando no infortúnio. A luz é a página, a boca, chegada de palavras, animal cismático. Subo para descer. A montanha é uma planície de excesso. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Livros com o Rumo. Já se sabe, o programa pode ser ouvido também ao domingo, em reposição a partir das 8. Está também disponível no site da Universitária, tanto para download como para escuta em rumo.pt. Nós voltamos para a semana no mesmo horário. Contamos consigo. Até lá.